Segura aí, vacinão. Segura aí, vacinão. Segura aí, vacinão. Segura aí, vacinão. Segura aí, vacinão. Segura aí, vacinão. Segura aí, vacinão. Segura aí, vacinão. Rap nacional vem pra ficar. Baseado nas ruas vai rimar. Rap nacional vem pra ficar. Baseado nas ruas vai rimar. A referência das quebradas. A rima nos obriga a colocar que rola várias rajadas. Que muitas vidas já foram levadas. Que as drogas estão dominando a nossa rapaziada. Muito choro acompanhado por lágrimas. Chegado, vai haver uma virada. O verde e amarelo precisa melhorar. Ouve a minha levada. Na nossa parada, pra não dizer na nossa quebrada. Nosso bairro, nossa vila, onde fica a nossa morada. Eu vou te falar qual é o verdadeiro som das quebradas. Dos manos que estão guardados. Dos chegados que sobrevivem na calada. Nas periferias é a preferência. Então, meu chegado, vem com a gente nessa jogada. É o som dos desesperados. Aloprados, todos dependentes que não vivem sem dar uma cheirada. É o som de quem vive na moral e tal, sem transgredir nenhuma lei. E nunca teve a sua vida atuada. O que eu quero dizer, véi, é que o bumbo faz pum, a caixa faz pá. Então, pum, pum, pá. Rap nacional vem pra ficar. Pum, pum, pá. Baseado nas ruas vai rimar. Você liga, Zé, como é que é? Você não vai se arriscar. No Cajéu que rola o meio pra se animar. Aprender a estudar. Nos maiores presídios, pavilhão a pavilhão. Não tem como nos calar. É como unha e carne, não dá. Não tem jeito pra separar. Baseado na sua chegou agora pra rimar. A ideia, meu chegado, realmente é te chamar. Já sabemos o que você precisa. É de se alucinar. Então escute o meu recado, esquece, pare de fumar. Tenho no nosso som uma noia pra te consolar. Levar a sério o momento que tentamos te passar. Eu tô ligado que só papo não basta, mas devemos tentar. Tudo que fazemos sem ter resultado, a impressão é que temos é que o mundo vai nos desmontar. São muitos os problemas que temos pra solucionar. Não vou dizer pra você que devemos o quê? Revolucionar. Acho que chegou a hora de parar, de pôr sua mente pra pensar. Se continuar assim, sua vida só vai desandar. Então se liga no pum, pum, pá. Pode crer, velho, vai arrebentar. É. Pum, pum, pá. Rap nacional vem pra ficar. Pum, pum, pá. Baseado nas ruas vai rimar. Eu tô de boa. Pum, pum, pá. Rap nacional vem pra ficar. Pum, pum, pá. Baseado nas ruas vai rimar.